Ora viva, boa tarde, mais uma vez, agora que já vesti o fato, já pus o capacete, já aqueci, posso arrancar então mesmo em toda a velocidade na bicicleta e começamos com a bicicleta de BTT, como é hábito, e ainda para mais esta semana que tivemos tão boas notícias de portugueses no estrangeiro. Começamos desde logo com o Luís Leão Pinto, que venceu finalmente o Tità Deserto. Ele já tinha conseguido alguns pódios, inclusive em segundos lugares, e agora levou mesmo de vencida a prova que ele dominou do início ao fim. Na penúltima etapa ainda teve ali algum tempo perdido, muito por culpa, claro, do adversário que estava em segundo lugar, o hondurenho Milton Ramos, que fez uma atuação belíssima na penúltima etapa. Contudo, Luís Leão Pinto tinha muito tempo conquistado na primeira etapa, que soube gerir até aí, e na última etapa deu para gerir então na totalidade e terminar assim a maratona do deserto com uma vitória. Também a destacar o quinto posto de José Silva, que fez uma prova muito regular ao longo todo o deserto de Titã, chegou a disputar uma vitória, por acaso perdeu ao sprint, mas de qualquer das maneiras, parabéns também para ele. E claro, destacar também Tiago Ferreira, que estava acima de tudo no apoio a Luís Leão Pinto, e termina ainda assim num sétimo posto. Portugal foi o segundo país mais representado no top 10 desta prova. Lá por fora também, mais propriamente na nossa vizinha Catalunha, tivemos a seleção nacional de BTT, que esteve com vários atletas a correr na Copa Catalã. David Rosa foi o primeiro em elites, Mário Costa na mesma corrida terminou em segundo lugar no sub-23 e os júniores masculinos fizeram o pleno do pódio. João Santos, João Cabral e Bruno Machado, primeiro, segundo e terceiro classificados por esta ordem. Nas júniores femininas também um excelente desempenho da Ana Tomás e Ana Inácio, que fizeram uma dobradinha, com a Ana Tomás a ficar no primeiro lugar e a Ana Inácio a terminar no segundo. Lá por fora, passamos agora para a roda fininha, portanto, para o Giro de Itália. No Giro de Itália, temos então a Corsa Rosa, como é conhecida, começou com uma vitória de Cáminis, teve uma grande atuação da Sky no segundo dia. No terceiro dia, Luca Paolini, numa etapa absolutamente frenética, com os líderes a atacar, chegou à camisola rosa, um prémio, diga-se, de carreira quase, para este excelente ciclista italiano, que foi quase toda a vida gregário. E hoje, mais uma vitória de um italiano, Battaglini, que conseguiu assim uma vitória fantástica, uma vez que a sua equipa está no Giro por convite, portanto não é uma equipa do World Tour. No domingo também, e lá por fora, tivemos a Volta a Madrid, onde os portugueses estiveram mais uma vez em destaque. A volta foi ganha por Javi Moreno, da Movistar. No segundo lugar ficou Mikel Landa, de Euskaltel. E no terceiro lugar, Délio Fernandes. Sim, o ciclista da OFM Quinta da Lixa chegou no terceiro lugar contra estes dois grandes ciclistas de equipas World Tour. Jorge Montenegro conseguiu também, ele que é do Lotando nas Douradas, portanto mais uma equipa portuguesa, conseguiu vencer a camisola da montanha. Lá por fora, mas mais a oriente, volta ao Azerbaijão e, para não variar, mais uma excelente atuação dos portugueses e das equipas portuguesas. Neste caso, a FAPEL Glass Drive esteve com a camisola da montanha por intermédio de César Fonte e depois por intermédio de Ricardo Vilela, perdeu a camisola da montanha, mas terminou com uma vitória por equipas, digo, na volta ao Azerbaijão. Uma volta até bastante competitiva e em que a vitória por equipas tem bastante mais valor, digamos assim, do que outras, uma vez que as equipas eram só de 6 elementos. Como contam 3, só 3 podem no máximo falhar. Para além disso, tivemos também os 4 dias de Dunkerque, com Arnaud Demare a dominar de fio a pavio, e a seleção nacional de sub-23 estará na volta a Berlim no próximo fim de semana. Agora, deixo o Ricardo puxar um bocadinho o pelotão para depois finalizar. Vamos então ao resto das notícias de ciclismo. Também este fim de semana decorreu as provas da Taça de Portugal de Cadetes, com a Zona B, prova a ser disputada em Mafra. Vitória para Tiago Antunes, do Clube Ciclismo José Maria Nicolau, ele que é o novo líder isolado da classificação na geral, já que na Zona A a vitória foi para André Carvalho, da Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, na prova que decorreu em Vila Real. Na geral, então, ao final das duas provas da taça já realizadas, Tiago Antunes é o líder com 150 pontos, segundo classificado é Francisco Campos, da Silva Vinagre Absente, Irpe Nafiel, com 140 pontos, terceiro posto é para Pedro Preto, da Escola de Ciclismo Venceslau Fernandes. Também relembrar que no próximo fim de semana vamos ter a terceira e quarta prova da Taça de Portugal de Júniores a correr em Faf e em Braga. Pedro, Vamos ao sprint final. É verdade. Depois então aqui de fazermos o lançamento do sprint com as escolas, só recordar que hoje é terça-feira, portanto é dia da 14ª curva, a nossa crónica semanal no site noticiasciclismo.net, uma excelente crónica de opinião da autoria de Rui Quinta, o mentor, digamos assim, o condutor, se quiserem, do blog Carro Vassoura. Para além disso, estas e muitas outras notícias, como é hábito, no site noticiasciclismo.net. Estas foram as notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Eu despeço-me, até para a semana e, claro, como sempre, boas pedaladas!